Capítulo 9. O poder da alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. O que é exatamente alegria? Os pastores e os professores da escola dominical falam sobre ela. Você leu sobre ela na Bíblia? Mas às vezes isso não parece mais um mito do que algo que realmente poderia ser verdade, um pouco como o coelhinho da Páscoa ou a fada do dente. Afinal de contas, como é que esse sentimento mágico de tô legal pode segui-la em cada circunstância, independentemente daquilo que você esteja vivenciando? Todas nós já passamos por situações bastante ruins e nem sempre nos sentimos tão à vontade com elas. Esse conceito de alegria parece impossível, certo? Bem, não me agrada ter de lhe dizer isso, mas é impossível conseguirmos realizar esse feito sozinhas. Por conta própria, não há como estar feliz quando seu marido a deixar ou dizer estou bem ao ver a sua mãe perder a batalha contra o câncer. Sozinhas, nosso passado ferido sempre será exatamente isso, ferido. Não restaurado e incrivelmente doloroso. Antes, porém, de você começar a chorar de desespero, deixe-me lhe falar sobre outro lado da moeda. Deus não nos criou para que ficássemos sozinhas. Ele quer que conversemos com Ele e existe a alegria plena da Sua presença. Salmo 16, verso 11. Aí está ela de novo, a palavra alegria. E aparentemente ela pode ser encontrada na presença de Deus. Mas como isso nos pode ser útil? Alegria, um senso de bem-estar que transcende as circunstâncias. Se você conseguisse engarrafá-la, seria a melhor coisa desde a invenção do creme antirrugas. Todo mundo iria comprá-la, pois é a coisa que todo mundo quer, sem saber como obter. Imagine se você pudesse dizer: tudo está bem com o mundo, porque Deus está no controle. Independentemente daquilo que esteja acontecendo com você, isso é alegria. E qual é o resultado da alegria? A cura das feridas. Se conseguirmos aplicar a alegria generosamente à nossa vida, realmente seremos libertas. A alegria não pode ser encontrada numa garrafa ou outra embalagem, mas ela pode ser encontrada em Cristo. Esse é o segredo para a restauração completa. A alegria nos dá a capacidade de nos elevarmos acima do passado, de nos contentarmos com o presente e de anteciparmos o futuro. Primeiro, se você conseguisse comprar aquilo que imagina ser o perfeito creme milagroso espiritual, o que ele faria por você? Apagaria as lembranças de determinado período da sua vida? Lhe ajudaria a tratar melhor o próximo? Lhe daria a sensação de ser amada? Segundo, você consegue se lembrar de uma época em que a alegria ajudou a superar algo que lhe aconteceu? Felizmente, temos acesso irrestrito ao creme milagroso da alegria por meio de Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo nos conta que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, ou seja, como uma árvore que dá frutos na medida em que cresce. A alegria é um dos frutos produzidos à medida que crescemos em nosso relacionamento com Jesus. Terceiro, leia Gálatas 5, dos versos 16 a 26. Segundo essa passagem, há dois tipos de frutos: os desejos da natureza pecaminosa e os frutos do Espírito. Anote cada tipo de fruto. Qual é a diferença entre esses dois tipos de frutos? Quarto, sabendo agora quais são os bons frutos, como começamos a produzi-los? O que João 15, dos versos 1 a 11, diz sobre isso? Quinto, o que significa permanecer em Cristo? Numa escala de 1 a 10, 1 sendo o mais baixo e 10 o mais alto. Quão bem você acha estar permanecendo em Cristo neste momento da sua vida? Sexto, no versículo 11, Jesus nos diz que ele disse todas aquelas coisas para que sua alegria estivesse em nós e para que nossa alegria fosse plena. O que essa declaração significa para você? A chave para uma vida cheia de alegria é permanecer no amor de Deus. Dentro do amor de Deus, somos capazes de assumir uma visão celestial das nossas circunstâncias, sabendo que a vida envolve mais do que aquilo que vemos à primeira vista. Fanny Crosby, por exemplo, era cega desde sua infância. A despeito de sua aflição, ela escreveu centenas de hinos que jamais falam dos seus fardos. Seu marido também era cego. Uma história nos conta que certo dia alguém foi visitá-los e encontrou o casal rindo e conversando, divertindo-se com sua música. Ambos eram cegos. O papel de parede estava se soltando na sala. A casa era pobre, mas a alegria em suas vidas transcendia as suas circunstâncias. A alegria é uma escolha. Fanny Crosby decidiu ver suas circunstâncias por meio de uma lente celestial e encontrar alegria em tudo. Como diz Tiago, considerem tudo motivo de grande alegria. Sétimo, leia Tiago 1, verso 2. A palavra considerem indica que precisamos fazer a escolha ativa de encontrar alegria em nossas circunstâncias. Quão difícil seria para você considerar tudo como motivo de alegria? Você já tem prática em escolher a alegria ou ainda está acostumada a se concentrar nas coisas negativas? Em sua opinião, qual é a maneira melhor de se viver? Sem Cristo, nosso passado está destinado a ser o nosso futuro. Continuaremos a alimentar a nossa natureza pecaminosa, colhendo conflitos, invejas, ambições egoístas e ira, todos eles aspectos dolorosos e autodestrutivos. Mas se permanecemos em Cristo, não precisamos mais ver a vida da mesma maneira. Produziremos frutos de alegria, paz e amor, as pedras angulares de um passado restaurado e de um futuro esperançoso. Para aprofundar o tema, leia Filipenses 4, dos versos 4 a 7. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava na prisão. No entanto, teve muito a dizer sobre a alegria. O que isso lhe diz sobre a fonte da alegria? O que significa alegrar-se sempre no Senhor? Como você pode se alegrar sinceramente no Senhor quando sua vida está cheia de tristeza ou confusão? Como a decisão de regozijar-se no Senhor indica que você está vendo suas circunstâncias com uma visão celestial? Para ponderar e orar, passe algum tempo refletindo sobre quais frutos do Espírito você gostaria de ver crescendo em sua vida e ore por esse crescimento. Louve o Senhor pelas coisas boas que ele tem feito e alegre-se como Paulo. Ore para que você aprenda a considerar todas as coisas uma grande alegria e que você descubra como é a alegria verdadeira. Joias para guardar. Quando os corredores se preparam para uma corrida, eles usam um cronômetro para medir o tempo que precisam até cruzar a linha de chegada. Assim conseguem avaliar como sua dor e seu esforço durante o treino lhes ajuda a alcançar um tempo melhor. O presente desta semana é um cronômetro para lembrar-nos dessa mesma verdade na vida cotidiana. É olhando para trás e vendo o que já sofremos que conseguiremos dar valor ao que somos no presente. Nesta semana, anote várias coisas ruins que lhe aconteceram ou alguém que você conhece. Depois disso, anote uma maneira de como você pode considerar cada item uma alegria. Tente fazer disso um exercício regular em sua vida, para assim desenvolver o hábito de ver as coisas com alegria.